É, confirme pra o solo, a transmissão tá muito baixa, ok? Sou Vitor Juliette. Qual a intenção do voo? Vai prosseguir para TGL em Vera Cruz ou é corredor forte? Está autorizado o meu PES, o voo local Salvador-Salvador, até a Praia do Forte. Ingressa no corredor forte com curva à esquerda, decolando da 17. O controle 119, decimal 8, a torre 18.6. Acione 0151 no transponder. Mando para o 17, 1000 pés. O hotel Serra Charlie chama fora do solo. Protegimento, Alfa Vitor Juliette, chame a torre para acionar. O ajuste é 1-0-6. Confirma o último que chamou a torre? O papapá, hotel Fernatelli já está fora do solo. Já mantendo a magnética 330, sentido noroeste. Ciente, o hotel Serra Charlie reporta visual com o tráfego na final 3 milhas da 17. Ciente, estou visual com ele, está minhas 12 horas. Controle 199.8, hotel Serra Charlie. 198, grato. Mike Eco Delta, reporta 3 milhas da final da 17. Mike Eco Delta, tráfego decolando a 2.7 milhas da cabeceira 17, com rumo norte a 500 pés, é um helicóptero à sua frente. 330, atravessando Bahia de Todos os Santos, chamará para proa ideal para a Serra do Abianca. Está avistando o tráfego do Mike Eco Delta, estou aproximando de uma hora. Positivo, senhor. Estou visual com o tráfego, não estou interferindo em nada. Só tem estimado de pouso do hotel Serra Charlie. Fica mais 8 minutos, já. Direto na proa do destino. Grato. Mike Eco Delta, autorizado pouso na 17, o vento 120 graus, 11 nós, Mike Eco Delta. Charlie Lima Lima Tango. Maintain flight level 150 and call now his standard frequencies 125 decimal 45. Unable 126 decimal 85 to later. Have a nice flight. That's right. Meu Quebec Lima, mantendo condições de voz, 07, radar, agora afastado minha linha do Oeste de Salvador. 3621, está na escuta do solo? Ok, 3621, eu recebi o seu plano aqui, já está pronto para cópia, Guarulhos? Ok, é o nível 340 para Guarulhos, está autorizado. A rota UP Zulu 44 até Púbito, papai uniforme, bravo, tango e uniforme. E após esta posição, prossegue DCT para Guarulhos. A decolagem da 1-0, curva à direita, subida Dael, após Dael, Leda, após Leda, DCT, Eudes, para interceptar Pesolou 44. O controle 119 decimal 8, acione 5401. Autoridade do Westley, 1270. Gostaria de dar um 72. Tanto 3621, não chame pronto para puxar e acionar. O senhor tem que fazer uma CHG de mudança de rota. O senhor pode fazer a CHG até 10 minutos antes do vencimento do plano. O seu plano aqui é para as 14h37. O senhor ainda tem tempo de fazer a CHG, sim. O helicóptero, após o helicóptero levar a 107 para o Pátio 4, autorizado o táxi, o Alfa Victor Juliano. Mike Eco Delta no solo, Ozuno 5, reporta a pista no 7 livre. Passou esse ano bastante travado, 727. 728, continue a aproximação, aguardando autorização para pouso, 5728. Vai lá. Charlie, 5728, tem livre pouso na 1-0, vento agora 1-20 graus, 1-09. Livre pouso, Estabilizou minha linha de 1270, 1.6200. Chame torre, 1-8-6-12 é bom pouso, 1270. 1-8-6-12 é até lá. Torre, Salvador, bom dia, 1270. 6 milhas de estado, baixando a mão. 1-2-7-0, continue a aproximação, aguardando pista livre. 1-2-7-0. O objeto 5728 no solo 1-8, livre a pista pela direita, solo 1-2-1-9. 1-2-1-9, livre a pista 2-8. O Alfa Victor Juliette tem livre ingresso para 1-7, reporta alinhado e pronto para a decolagem. Salvador, bom dia, web 5728. Web 5728, táxi pela Alfa Juliette e o gate é o 5, é um bom dia. Alfa Juliette, gate 5728, bom dia. Vento 120 graus, 1-0 mais, o voo 1-2-7-0. Livre pós 1-0, 1-2-7-0. Oeste, Azul 4235, está autorizado, chame táxi. Solo 270 no solo 21, leva a pista pela direita, solo 1219. Solo 219. Bom dia, táxi pela Alfa e reporte na cidade Juliette. Alfa vai reportar na cidade Juliette. Costa Azul, reporte visual para o local de voo, com o melhor cabrado. Cheque seu transponder, não recebo nem modo off, nem modo teatro. Cliente, o Azul 4235, está livre o táxi pelo pátio, táxi é Índia, e no ponto de espera da 10, chame a torre em 186, o ajuste é 10 no 6. Livrando do vento. Autorizado, bom. O 270, observe a nave da Azul, que está em táxi, à sua esquerda, Após a mesma deixar o eixo da Juliette livre, prossigo para o gate 4. Juliette, autorizar a decolagem da 17, vento 130 graus, 109. Quem negar, 10 no meio. Azul 4235, autorizado alinhar e manter pistão no zero. Alinhar e manter 10, 4235. Fica livre, Romero, que abraço, bom curso. Autorizado, tanto 3621, chame para o táxi. Alfa Victor Juliette, decolado aos 27. Informa, tem condições de cruzar o campo no primeiro terço da pista no 028? Afirmativo. Autorizado o cruzamento no primeiro terço da pista, Alfa Victor Juliette. Autorizado o cruzamento no primeiro terço do campo, Alfa Victor Juliette. Alfa Victor Juliette, reporta livrando o eixo 10028. Reporta livrando o eixo. Livrou o eixo 1028. Alfa Victor Juliette. Alfa Victor Juliette, controle 119.8. Controle agora, controle 119.8, Alfa Victor Juliette. Azul 4235, tem livre a decolagem da pista 10, vento 120 graus, 10 nós. Tráfego de pequeno porte em rumo litoral norte, a 1000 pés. Acabou de cruzar a pista 1028, o eixo da pista 1028. Bom dia, gol 260. Está autorizado, Recife, o nível 390, via Peruísque 58. Decolagem da 10 com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, o controle 119.8, acione 5174. Autorizado, recebido, nível 390, via Poker Week 58, demora da 10, com primeira curva à esquerda, daí a fuga, transição Caju, controle 1198, transponder 5174, ou 1.2.0. Tá correto, gol no 260, chame pronto para puxar e acionar. Camará, 1.2.0. Charlie Lima, Lima Tango, Guaracan 1, Foca Identity, descendo aqui o 1500 feet, UNH 1016, maintain post line and stand by for further instructions, ok? Lima Lima Tango, descendo, 045. Azul 4235, contato radar, só 360, saída da Elfa. 360, da Elfa, 435. Controle, o Astro Telfino está efetuando um pequeno desvio pela direita por 5 milhas para livrar formações. Gente, após, voa direto bom. Após, direto bom, para o Astro Telfino. Azul 4235, foi na flor de Leda. Opa, 4235. Chegou no 777, está autorizado. Porto seguro. O nível 320. Decola da pista 10 com curva à sua direita. Subida da El, após da El Leda, após Leda DCT, Porto Seguro. Controle 119.8, raciane 5410. Correto, gol no 777, chame pronto para puxar e acionar. Para o taxista 3621-168, a bordo 3:40, alterna HD1. O senhor está 3621, informo que o senhor está restrito ao nível 080 até 20 milhas do VOR de Salvador. Em caso de falha de comunicações, após a 20ª milha, acenda ao nível autorizado 340. 3080 até 20 milhas, Inverno Salvador. Em caso de falha, após 20 milhas, sobe para o 340, tá? 3621. Ok, está correto. Táxi autorizado pelo pátio, Índia. E no ponto de espera da 10, chame a torre 186. O ajuste é 10 no 6. Pátio Índia, ponto de espera 186, tá? 3621. O Astro Telfino, como referência, vai voar o Tax November 1. podia confirmar se eu sou referente? November 17, 9 milhas da final. Ok, ciente. Mantenha pro azul, reporte avistando cabeceira 17, o Astro Hotel Kilo. Vai reportar avistando cabeceira 17, o Astro Hotel Kilo. Posição 2. Ciente, Bruno 260, temos um Airbus da TAM táxi ainda do pátio. Aguarde um minutinho para puxar esse nó. Aguardo, no 260. No 260, tá autorizado pro chibeck acionamento, chame táxi. Autorizado pro chibeck acionamento, chama táxi, no 260. A linha e decola da pista 10, o vento 140 graus, 11 nós, a restrição do 080 na Dael até 20 milhas está livre. Autorizado decolagem 3621. You are cleared until 1500 feet, manage 1016, remain on course line, okay? Runway use 10, sir. But if you wish, you can approach to runway 172, it's at your discretion, okay? Hotel Kilo visual com a opção 17. Quero ficar mais de Canavega, confirme. Afirmativo, Hotel Kilo. Ok, regras alteradas. 1438, complete LF com sua rede. Complete a aproximação visual. Torre 118, decimal 6, bom pouso, Oscar, Hotel Kilo. 118, decimal 6, Oscar, Hotel Kilo. Torre Salvador, é o Papatango, Oscar, Hotel Kilo. Acho que Hotel Kilo, continue a aproximação, reporte 2 milhas da cabeceira 17, baixar travado, hotel, Oscar Hotel Kilo. Vai reportar 2 milhas da cabeceira, baixado e travado, Oscar Hotel Kilo. O TAM 3621, decolado aos 38, controle 199, 8. 199, obrigado.